Eu vejo sangue derramado em vão, irmão matando irmão, nação contra nação, o ser humano cada vez mais próximo da própria destruição. Governantes nem aí, o sofrimento do povo, só andando de carro novo. Pouco interessa se na favela a gente não tem nem comida no prato. Eu vejo a discriminação de cor, sem lembrar que a raça, indiferente, branco, preto, amarelo, vermelho, todos pertencentes à mesma raça, a raça humana, filho de um mesmo Deus. E apesar de tudo isso, só por cantar rap, chamado de lunático, de doido mais, Deus usa os loucos pra confundir os sábios dessa terra. Então me diz, quem é mais louco? Aquele que chamado louco sonha com a paz, ou que dito sábio fabrica a guerra? No mundo onde sábio é quem fabrica a guerra, eu sou mais um louco, mais um nesta imensa terra. Louco, louco, louco sonhador, talvez só mais um louco ao acreditar que o ódio perde pro amor. O canhão perde pra flor. Louco, louco, louco demais, ao acreditar na paz no mundo dominado por Satanás. Louco, louco sim, talvez iludido, acreditando não no que os olhos veem, mas no que sinto dentro de mim, no meu peito, no coração, a chama da esperança que arde como vulcão, tipo o sol que nasce todos os dias, o fogo que se renova, a chama da vida que em muitos corações se apagou, se entregaram à escuridão. Hoje caminho para algum lugar sem rumo, sem direção, insanidade espiritual. Que mundo cão, unção, resgate através das palavras, a solução, ou talvez loucura. Apoiado por pouco, discriminado por muitos, não sou perfeito, eu sei, mas me diz quem é perfeito neste mundo? Aquele que rouba milhões lá no congresso, ou então fardado que te manda pro cemitério, ou então aquele doido estuprador, ou então aquele outro que julga só pela cor. Tá vendo, véi, perfeição só no criador, e você vem me chamar de louco. O que é ser sábio? O que é ser sábio? Ser esperto, passar a perna nos outros, roubar teu semelhante. Ser sábio é prender um cidadão, é forjar um flagrante. Ou quem sabe, ser sábio é fechar os olhos, fingir que não vê realidade e maldade que nos afeta. Se isso é ser sábio, véi, muito prazer. Sou mais um louco nesta terra. Nesta terra. Sou mais um louco nesta terra. No mundo onde sábio é quem fabrica a guerra, eu sou mais um louco, mais um nesta imensa terra. Louco, louco, louco sonhador, talvez só mais um louco ao acreditar que o ódio perde pro amor. O canhão perde pra flor. Eu vejo a guerra, eu vejo o ódio, e com o troféu da ignorância o ser humano no pódio. Sábio, muito sábio, com a desculpa de arma nuclear, invade o teu lar, pronto pra te matar. E depois de um tempo, fala na televisão, vestígio de bomba não encontramos. mas petróleo tinha de montão. E aí então como é que fica? Tantas vidas perdidas por causa da ambição de alguns. Realmente eu me acho louco em acreditar num bem comum. A paz que todos queremos, mas por ela ninguém faz. Eu fico puto, fico de cara com este mundo canalha. Será que este é o fim, senhor? Porque ao invés de plantar ódio, alguém não planta o amor. Depois falam por aí, vivem dizendo, querendo um futuro bom pros seus filhos, seus herdeiros. Mas em vez de pensar na educação, na criação, só pensam no dinheiro. E pra que dinheiro? Dinheiro não compra felicidade, pelo contrário, por dinheiro se comete atrocidade. Porque pai mata filho, filho mata pai. Nenhum respeito ao laço de sangue não existe mais, sem falar o abuso sexual. Nossas crianças que se vendem em troca de um real, esperança de um futuro. Vi moleque de 7 falar que quando crescer quer ter um cano, 6 furos, ser assaltante, traficante, sequestrador. Eu já tô vendo tudo, futuro é só terror. Mão na cabeça, não se mexe, click, clack, pay. E antes da maioridade, só mais um que foi pro além. E aí, tá vendo? Quem não nasce louco, vira com o tempo. Eu não entendo, os sábios nada fazem pra isto mudar. E aí surge a dúvida, começo a me questionar. Deus usa os loucos pra confundir os sábios desta terra. Então me diz quem é mais louco, quem sonha com a paz ou quem fabrica a guerra. A conclusão que chego é que todos são sábios, mas também são loucos. Porque de sábio e louco todo mundo tem um pouco, mas os fatores financeiros julgam a diferença. Pessoa pobre é louca, a rica excêntrica. Se excentrismo é matar, torturar, maltratar o mais fraco, muito prazer. Sou homicídio verbal. Muito de louco, pouco de sábio. Louco, louco sim, louco consciente. Sou mais um sonhador à procura da paz. No mundo onde sábio é quem fabrica a guerra, eu sou mais um louco, mais um nessa imensa terra. Louco, louco, louco sonhador. Talvez só mais um louco ao acreditar que o ódio perde pro amor. O canhão perde pra flor. O canhão perde pra flor.